power. Bonjour, amigo. Contato para o 360, saída da Eoleda Bridge. Da Eoleda Bridge 360, 1897. Gol 9030, está autorizado para voar Romeo Fox 08. Romeo Fox 08, gol 9030. Mike Jackson, meu prossiga. Ah, através do parque de Pituaçu, autorizado cruzamento até o bairro de plataforma. Mike Juliet Romeu, tá autorizado. Autorizado, Romeu, grato. Estou ali, Salvador, muito bom dia, 5514. 5514, contato radar, super 90 na saída PUCA. Sente para 90 na saída PUCA, 5514. Bomba 1 no meio, controle. Está na escuta, chegou no limite aqui, está chegando a 500, e fala que vai fazer de 5 milhas ao litoral, mantendo esse ponto de cima. Confirme para o controle, eu não copiei a mensagem. Bomba no meio, atinge 500, vai manter esse ponto, afastando até 5 milhas do litoral, regressando a linha do litoral, é possível? Gente, eu matei esse ponto, 055, reporte para o regresso, para a descida para 1 no meu pé. Aí eu vou cá para o regresso. Gol na 030, chame o centro Recife na frequência 12685, alternativa 25.45. Centro Recife agora 2085-2545, gol na 030. Nomeio o controle. Na escuta. Bom, recebo o modo Charlie. Identificou agora, confirmo. Manter um 055, confirmo. Afirmo. E cheque o modo Charlie. 055, vai checar o Charlie. Gente, recebo o modo Charlie, o rumba 16. Chame Centro Recife, 12251, alterna 3325. 251-3325, até a próxima, 1897. Rio 5973. Autorizado chamar para o táxi. Bom dia, contato a data para 380, saída da El Leda Bridge. Descente, sobe ao 380, gostar de voar, da El? Precisa da El, tá 3053. Manda da El, tá 3053, muito obrigado. Solo, 3890, tá com 116 a bordo, alterna natal, com 3 horas e 40 para táxi. Solo, 5514, prossiga. Autoriza dar presente voa direta da Caju, 5514. Aguarda a coordenação com o centro. Aguardando. Música no 4, foi direto a Aracaju, na presente. Ciente da presente, direto a Aracaju, 355 no 4. Salvador, o Rafael, o no meia. Solicitou autorização para descer para mil pés, corredor Sato Strade. Corredor Sato. Um baú no meia, desça para 1 no mil pés. O ajuste é 1-0, 1-9, mantendo no corredor forte. 0-9, forte. Salvador Guarulhos, Monte Guarulhos, 03 da Clara, 17, ingressando a Shell, mil pés. Guardião 03, no corredor Shell, no mil pés, assim que possível, informe estimado para o pouso em Lençóis. Você informando estimado, Guardião 03. Controle Salvador, bom dia, missa cargo 6570, cruza 2600 da PUCA. Abre também 570, contato radar, sul para o 390, sai da PUCA. 390, PUCA, 6570. Controle, muito bom dia, Papá Romeu, Romeu Romeu Golf. Romeu Romeu Golf, contato radar azul para o 220, sai da mão. 220, a emissora médica autoriza a voar de destino, senhorita? Foi uma pro ideal para o destino? Seria a 303. 313. 313? Afirmo. Então, Romeu Golf está autorizado direto o destino. Vou direto o destino, Romeu Golf. Tá bom, Romeu, controle. 153, cruzando nível 120 em atenção. Gostaria de voar bridge, senhora? 153, mantenha a saída. Vai lá pra... Isso. pode manter algo no meu pé e da tele, sabe? Então, 03 é o controle. Faz tudo. Vai manter o meu pé da tela em sóis? Pessoal, até a saída da terminal, seguida, prossegue a 065. Vai subir para o 065? Autoriza o 065, já? Confirma para o ideal para o em sóis. Ao 290. Após o farol da parte, autorizado por 065, APRO 290. Autorizado após farol 065, 290, 290. Bomba no meio, controle. Não escuto, prossiga. Reporte no corredor Interlagos. Reportará a posição Interlagos. 3153, centro Recife, 1251, na alterna 3325. Sabadão Control, good morning, turn 3890. Turn 3890, radio contact, 582-433-30, Puka Departure. I'm 330, Puka Departure, turn 3890. E 5514, MC3 Recife, 12685, alternativa 25.45. 2085-2545-545. Lápis 6570, chame Centro Recife na frequência 12685, alternativa 125.45. Ok, 12685, alterna 12545, 6570. Ao controle. Mais direto na Pro 290. Direto pro 290. Autorizada a subida para o 065. Autorizado 065 na Pro 290, guardião. Rombão na meia, reporte rotatório visual com campo. Reportará rotatório. Bom dia, o Rio 5973, transfere. 5973, contato radar, subo para o 3110, perfil da Buca. 3110, perfil da Buca, gente. Meia, está visual com campo? Down 3890, contact receive, send frequency 126.85, unable 125.45. Receive center now 126.85, if unable 125.45, down 3890, thanks, have a good day. Romeu, Romeu Golf, chame o centro Recife na frequência 12685, alternativa 125.45. Guardião 03, mantenha na escuta do controle. 625, acione a indicação, chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, a pista 10 encontra-se fechada, confirma intenções. Afirmativo, intenções, aproximação e pouso, pista 17. Ciente, reporte para mudança de regra, o Chané 6225. Firma instrução de controle de Salvador 6225. O Chané 6225, mantenha a chegada Bonf e reporte para mudança de regras de voo. Reportará via Bonf 6225. Correio 5973, está cruzando 170. Rio 5973, chame Centro Recife 12685, alterna 12545. 12685, 2545, bom dia. Três,